Vem comigo, Penedo, bora rachar, vem. A nossa casa, o que me chama a atenção é a porta e o telefone. Ou entra, ou toca, essa angústia me mata, esperar me maltrata. A nossa cama continua bem daquele jeito que você deixou. Eu me lembro as cenas de amor e nem o filme o vento levou. E lá fora tudo parou. Uma viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como menino. Sou homem acuado. Uma viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como menino. Sou homem acuado. Soube por alguém que você já tinha um novo namorado. A Rocha Pereira, vem comigo. Eu faço o que com meu amor. Eu faço o que com meu amor. Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Eu faço o que com meu amor. Eu faço o que com meu amor. Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Tô esperando aquela porta abrir. Portal do Arrocha. O telefone tocar. Me liga, vai. A nossa cama continua bem daquele jeito que você deixou. Do mesmo jeitinho, tá? Eu me lembro as cenas de amor e nem o filme o vento levou. E lá fora tudo parou. Uma viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como menino. Sou um homem acuado. Uma viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como menino. Sou um homem acuado. Soube por alguém que você já tinha um novo namorado. Eu faço o que com meu amor. Eu faço o que com meu amor. Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Eu faço o que com meu amor. Eu faço o que com meu amor. Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Tô esperando aquela porta abrir e o telefone tocar. Vamos beber porque comer engorda e amar tá difícil. A Rocha!